Vou baixar o som, deixar só a galera cantando bem forte e bem alto, viu? Oi, senti. Como é que dá? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Alô, baby. Baby, amor. Oh, quem tá feliz aí? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate. Quem tá gostando, canta bem alto. Mas tu... que tu é? Quem tá gostando, canta. É só pra gente começar desse jeito. Quem tá gostando da festa, joga o bracinho pra cima e joga, e joga, e joga, e joga. Lá vem a primeira. Põe a mãozinha pra cima e grita. Escorpião. Na construção, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se vive. Mas que absurdo, ela tem vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata vive? Como é que tá? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel. Sobre a cidade, sobre a cidade. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes que comanda. Tá seguida, seguida. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque vira. Sou linda, menina, que chega roubando. Sound Prime. Família Modesto, obrigado por tudo. Estamos aqui. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo. Eu já ia fazer a pedra sem querer, Guilherme. Eu não quero criar esperança. O costume, né, galera? Como é que tá? Diz pra mim, como é que fica? Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Chama! É seu nome, ele grita. Escorpião! Escorpião! Scorpion, Sound Prime, Sisteline, Raimundo. Oi, senti. Opa! Rafaela, até os amores. Sou teu homem, confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabe. Cê sabe que é, não é? Mas tu és minha rainha. E aí? Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Mas o seguinte. 2016, quem foi que entrou 2016 com o pé direito? Bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Joga o bracinho pra cima. Só a galera da paz, bota o bracinho pra cima e dá um grito. Quem não tem saudade da ex, levanta a mão pra cima e dá um grito bem forte aí, ó. Um, dois, três, vai, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. E a mulher vai descendo até embaixo, desce tudo até embaixo, desce tudo até embaixo. Copalando, hein? É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E aí, ó? E se o crocodilo te morder, tu fica tu... Imagina. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Como é que é? O crocodilo no comando, um animal. Scorpion Sound Pro. Vem com dourado, então se liga na batida. Rodrigo é a primeira dama, aquele abraço. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá malho, beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. O quê? É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se... Quem é do remo, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, remo. Torcida do Remo, pode vaiar o Paysandu aí. Baixa a galera do Remo! E quem é do Paysandu, dá um gritinho! A torcida do Babão joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor. Vem de bola sim. Vai. É no caqueado que as meninas ficam loucas e chega de mansinho, e chega de mansinho, e chega de mansinho. Jobson. Scorpion Sound. Vai! É o Pop Live. Já deu Jobson! DJ Jobson! Carimbó, carimbó, carimbó. Do passinho do carimbó, do o passinho do carimbó, passinho do carimbó, passinho do carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Até embaixo! Meu parceiro Vanilson Chaves, também da rádio Carimbó FM 104.9, está aqui com a gente. Um abraço e muito carinho, viu? Olha só, gente. Atenção, Andrejane Brito Oliveira. Sua identidade se encontra aqui no Scorpion Sound. Alô, Andrejane Brito Oliveira. Por favor, dá um chega aqui que seu documento tá aqui comigo, tá legal? E a gente não para de jeito nenhum. Por quê? Aqui, a onda é pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Nós, Scorpion Sound. Novo Scorpion. Novo Scorpion Sound. Scorpion Sound. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? Tá aqui, ó. Meu amigo Chico, tá com a gente. Não é marcante e nem passado. Agora a onda é junto e mistura. Já tem pessoa. Não é marcante e nem passado. Agora a onda é junto e mistura. Um abraço ao Deji, Silano, Aloysio, teve o seu cuidado também, o Tomé, né, Dalva, o Lúcio, toda a família Mil Grau tá aqui com a gente, um abraço! Cidade Morena, lá do Tenomé, tá aqui com a gente, um abraço, galera! Tá todo mundo aqui com a gente, tá aqui a... Vai! Se não sou a praia, rolando uma gelada, sua filha é sensação, rolê no meu Itai. Chega mais, aqui tô de patrão. É, aqui tô de patrão. É quem tem delícia pra fazer. Atenção, Fabinho. Olha o que ela faz. Olha o Fabinho, já isso aqui rapidinho. Ela faz. Os primos, Mil Grau também. De São João aqui com a gente. Um abraço ao Tony, Cristiano, Anderson, Beto, Matheus, o Jefferson, o Edmilson, Gabriel, o Jorge. Todo mundo só. Agora o mais alto padrão de tecnologia está no ar. Está no ar. Novo Scorpion Sound Prime. O venenoso do Pará. Scorpion Sound Prime. A maior definição em áudio, luz e vídeo da região do Salgado. E a gente vai relaxando. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. Só pra galera dançar um pouquinho agarradinho desse jeito agora, vai! ligo no outro dia no estilo Don Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Aquele bucedo! Gostei, André, gostei. Namorando todo mundo. 99% anjo. E agora? Você é vagabundo. Mas aquele bucedo é vagabundo. Grande parceiro Dinho, grande Elsa aqui com a gente. Um abraço, hein? Vamos lá! Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele bucedo é vagabundo. Mas aquele bucedo é vagabundo. É safado e elas gostam. Se liga! 100% e o pulso. Rosinho, bem pai dele. Parceiro Ribamar mandando um super abraço a todo rapaziada de Castanhal. Está aqui com a gente. Toda a equipe pé de pano também, abraço com muito carinho. Segura! Forrozinho! Olha o forró, olha o forró. Meu parceiro Alad, tendo o Mac aqui com a gente, um abraço! Scorpion Sound Prime. Scorpion! Scorpion Sound Prime. Festividade de São Sebastião, hoje o Scorpion salve o Barcelona! Scorpion, salve! Scorpion! Scorpion Sound! Todo forró gostoso! Parceiro Gleito aí, então o Camichiba tá presente, né? Um abraço! Era de palma sua. E o quê? Vem ligar de madrugada. Depois tudo que fez, não dá pra acreditar. Meu grande amigo Rocha tá aí com a gente, né? Ainda quer ficar. Obrigado, viu, pela receptividade. Vez... Lá do Mano Rocha. Parabani, sucesso! Escorpião. E aí, Modesto? Lembrada aquela amiga. Você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Bora, André! E perdeu seu ah. Eu me encontrava na balada praia. Com a história derramando. Whisky, bote encaixando. Perdeu. Um abraço aos Moeiras. Já no quinto pacote aqui comigo. Um abraço, hein? Sem ninguém me atrapalhar. E você de blá blá blá. Perdeu seu tempo. Tchau. Tchau. Rosinho, tapa e negócio aqui, ó. Olha, Cazu está buscando o jukebox, tocando Amado, Batista e o pau quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete. Hoje é só barra, bingo. Pela equipe light de Cacenão. Jukebox. Os amigos do Cidade Morena, lá do Tino, né? Novo Scorpion Sound. Só sal de palmas, amanhã é seu dia. Nosso parceiro Frank Digital aqui. Jerezco, Danilo e toda a galera já aqui do Scorpion. Scorpion Sound. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. O que tu quer? Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais. Acorda cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. A gente, direção do evento pede, após essa sequência, pra gente fazer uma sequência da saudade pra galera. Que bacana, viu? E a gente vai atender após essa sequência. Saudade! Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais. Acorda cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde, a galera me aciona. Era pra tomar uma mais de novo. Sound Prime, a referência em seleção musical no país. Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. E a direção do evento pede, a gente vai tocar uma sequência rapidinho pra galera, senhor. Pra velha guarda dançar e daqui a pouquinho tem muito mais música atual pra você. Bora! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Minha amiga Lúcia, japonesa, pelo comitiva do vereador Baiano. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. E aí? Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E o quê? E é certo e principal. Terrorista, seu amigo de Marudá, meu grande amigo Reinaldo. Etiqueta e o Brindo. DJ Júnior Digital, DJ Sam, do Cachação Light. Só no escritório, na retaguarda, né? Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. E aí, meu bem? Meu bem, eu te amo. Scorpion Sound! Scorpion! Scorpion! Scorpion Sound! Prime! Yeah. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. E tudo, tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. DJ Jobson, DJ Jobson. Já já tem o DJ Jobson pra sacudir. Grande amigo Júnior do Açougue Popular, ao lado da primeira dama aqui com a gente. Um abraço, obrigado pela presença. Tamo juntinho. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Aloísio e o Tomé. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então. E a saudade? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por. Sound Prime. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Brai, brai. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E aí, garoto? E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. E aí, Prime? Nosso grande diretor, Lucimaldo Manesso! Estava de férias, hoje voltando, firme e forte para curtir o nosso Sonzão Scorpion! Obrigado, viu? Demais! Tamo juntinho! Scorpion Sound. Oi? Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. O amor, hein? É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto, mas que... Rodrigo Marques! Que a vida pode me dar. Aqui com a gente, abraço com muito carinho em você, tá bom? Meu broto, ao lado da primeira dama aqui do Scorpion! Scorpion! Essa música é tão bonita, né, gente? Muitos DJs tocam toda vez, tipo, a última vez, né, cara? Mas a gente toca assim, ó. Tchau, tchau, amor. É? Eu vou embora. Vai, vai. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Scorpion Sound Prime. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Oh! Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém como eu, que já não tchau, amor. Tchau, amor. Até um dia quando eu aqui voltar. Bye, bye. Tchau, amor. Meu amor, não vá outro entregar. Novo Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Venenoso do Pará. O venenoso do Pará. E a gente vai atendendo pedidos desse jeito, saudade. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Olha só, André, não chega, André. Triste um adeus para quem ama alguém. E aí? Como eu, que já não vivo mais sem ter você, e amanhã tão distante, o que é que vou fazer? Pra saudade, hein? Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. E você dança, a gente toca! Scorpion Sound Prime. O venenoso do Pará. Louco, louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite. Grito teu nome bem alto ao vento. Scorpion Sound Prime. Pois você não sai do meu pensamento. Scorpion Sound Prime. Meu travesseiro também sente a falta. Rosivaldo, do Galáctico, Júlio do Açougue, bambolê. Dos teus abraços e beijos molhados. Obrigado, viu, gente? Estamos juntinhos. Louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. Louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. Eu vou te amar. E eu? Eu sei te amar. Oi? Eu vou te amar. Scorpion Sound Prime. Lembrando que hoje a nossa festa continua. Pra vocês a segunda parte. E o DJ Moisés vai estar juntinho com toda a galera do Scorpion. Scorpion Sound Prime. Só pra atender o pedido, a gente vai tocando. Grito teu nome bem alto ao vento. Do Guajará, toda a cidade nova também, grande Romário, Rodrigo, Gilson, pode até machucar. E a Denise aqui com a gente, aquele abraço, é isso? Pronto. Mas só assim meu amor se te amar. Novo Scorpion Sound Prime. Scorpion Sound Prime. Scorpion Sound. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Grande abraço ao Riba pro Monte, lá do bloco Chico Maia. E a primeira dama tem a Lica aqui com a gente no Scorpion, obrigado, viu? Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue. consegue mais. Festividade de São Benedito, escove um sal de Netuna. Vai, vai. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Dodô Modas, é isso? Está aqui com a gente, um abraço, obrigado, viu? Vamos aqui, juntinho, Scorpio Sound, vamos lá! Foi assim que descobri o amor. Scorpion. Você partiu e eu fiquei na sua ausência. Eu chorei sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter toda a galera do Valsum também, você do Floresta Parque. Tem peso aqui com a gente, um abraço. Que não consegue mais. Júlio do Açougue Popular. Bora pra cima, meu empresário. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Nunca mais vou deixar você tão só. Meu amigo Rocha e a dona Ângela recepcionaram muito bem a gente lá na sua residência. Obrigado! Só uma bitola. A gente faz Prime. Parece que o mundo foi feito só de paz. Nosso grande amigo Zé Menino! E a sua primeira dama aí, né? Sua esposa. A galera que comanda o caranguejo aqui na região do Salgado. Obrigado demais! Aqui no show! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Vai, vai, vai, vai. Toda galera do Efeito Máximo Grafite! Segue com a gente direto de Belém do Pará. Pra fazer uma onda chuta aqui no Scorpion. É tão lindo o amor. A gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade. Nosso amigo Ribamar e o Antônio Ramos lá de Castanhal, aqui um abraço, obrigado, hein? Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. O que, que é? É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. Oh, é amor sem fim entre você e eu. Só resta agora... O venenoso. O venenoso do Pará. Para trabalhar. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Nosso amigo Tino Edelson. Ela me enganou. Os amigos de Araticu, Mirim. Os caras que trouxeram a aparelhagem aqui pela primeira vez. Obrigado, viu? Escorpe um sal de sucesso. Eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Festividade de São Benedito, papá, papá. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Bora, bebê, bora! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh. Galera de Gigante, Herético, São Agostinho. Me fica abrindo, Rafael, primeira dama aí, né? A Thaís, Clarice, Tamires, Yasmin e a Lenise, a Loli. Parceiro Samuel do Cachaçom está aqui também com a gente no Prime. Bora, filho! Prime, é? Scorpion Sound Prime. Scorpion Sound Prime. Esta noite eu vou pra Boemia e eu quero é beber. Daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Pulou o disco. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Alô, diretor! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Grande Felícia mandando pra sua filhona, minha amiga, Rainara, aqui com a gente. Te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Só pra dançar agarradinho, bora! Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Scorpion Sound Prime. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. É pra dançar saudade. Scorpio Sound Prime. Não, não, não, não quero mais saber de você. Yeah! Todo amor que eu sentia por você acabou. Scorpio Sound Prime. Oh. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, não foi? Me enganou. Oi? Me enganou. Me enganou. Oh, oh, oh. Oh, oh. Saber de você. de procurar outro alguém, que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. E a gente atendendo o pedido aí de direção aversa, viu gente? Tocando essa sequência! Os terroristas também lá de Marudá, né? Reinaldo, Tiqueta, o Brendo, junto com a galera do Beiradão aqui com a gente. Um abraço, muito carinho! Sucesso! Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender. Festividade de São Benedito, nosso Scorpion chega! DJ será muito tarde. Novo Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Pode crer, profissionalismo e competência. Scorpion! Scorpion! Sound Prime! Vamos fazer! Atenção! Operação Jango! Já já a gente vai pra cima! Agitando a festa, sacudindo! No caule! Só atendendo o pedido, viu gente? Só atendendo o pedido! Atenção! Assirem-me a dançar! Abraço ao Nego Bala e a primeira dama aqui com a gente. Abraço aí. Scorpion! Scorpion Sound. Scorpion Sound Prime. A gente, abraço com muito carinho, viu? E aí, diretor? Rodrigo Marques, um abraço a você também, galera! E a primeira dama aí, né? Tô tomando essa com a gente também, valeu! Scorpion Sound Prime. Scorpion. Gás normal, cadivini. DJ Prime. Só comprando, só certeza comprando. E minha pisca é só comprando. Nunca é fácil usar aplicação prática. Mais capable d'entendre une série de mots en langage normal, ils ont qu'à traduire systématiquement en jargon. Ok? Ele tem o DJ Jobs no braçaco de... Rudir, amor. Você, Banda 007. Pra não largar a patroa de jeito nenhum, quero ver agora. Pode ficar aqui, sou eu que vou partir. E aí? O que a gente construiu não é preciso dividir. Olha a sofrência. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, zero álcool. Mas desta casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas desta casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Tiro que é pai d'água, é gostoso. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Parceiro Vando tá aqui com a gente, um abraço pra você, garoto. E com você também quero alegria. Aí você gosta, né? Gosto muito de você. O venenoso do Pará. Scorpion. Eu quero ser um pássaro bonito. Agradecendo a toda a rapaziada do Scorpion Saúde. Hoje trazendo o DJ Moisés pra fazer a participação pra vocês aqui. Festividade de São Benedito. Sucesso! Se você for e não voltar, eu vou chorar. E aí, Rodrigo Marques? Sucesso, Maninho! Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Baby, eu quero seu amor e assim sem perceber. Quer pai d'égua, quer gostoso, a gente vai tocando pra galera assim, ó. Alô, como é que você está? 3:30. Sei que são 2 da manhã. Ei? Tá tarde demais, decidi ligar. E aí, Prime? Sei que está namorando, parece estar feliz. Scorpion Sound Prime. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas, mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Não sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Um abraço, Lúcio! Por amor e por você eu vou lutar. Dona Dalva também, Genético Mirim. Pode não. Todo mundo aqui! Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. parceiro Charles e a primeira dama Adriane. Da oficina. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Gravado em tentar te esquecer. Os primos Mil Grau também de São João. Então vamos no tocar a última. Pode crer. Então sinto na boca o gosto do mel que eu senti. Grande parceiro Cristiano Anderson, Piedade e o Gabriel, todo mundo aqui. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. Como me deixou? Assim. Do quê? Do quê? Preciso de um remédio que cure essa saudade que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Scorpion! Scorpion! Sound Prime! Sucesso em todo o Brasil! Acochadinho! Não vai não! Meu amor! Romário e toda a família bruta! Lá de Marudá! Eu te amo. E o que, papai? Se foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo. Abraço ao Matson! Sonhos, não vivo de passado. Dos mal falados lá do areal, né? Preciso, quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Bem gostoso! Eu me entreguei demais. Desse jeitinho. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vai. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Imperador aqui com a gente, um abraço, garotinho! Olha, passa tudo, mas não vai. É pra dançar coxadinho! É o novo búfalo do Marajó Evolução. Prime, Prime, Scorpions. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. É pra não largar a patroa de jeito nenhum. DJ Darlan, DJ José e DJ Rafael. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sabe. Scorpions. O búfalo é demais. Scorpion Sound Prime, Prime, Prime, Prime. A evolução chegou e o nosso show só começou. Júlio Digital também, o DJ Sam. A evolução. O Cachação Light. Só dizendo que ele está chegando em Porto Alegre, garoto. Alan Ross e DJ Júlio Digital. Vem bem de perto o novo búfalo do Marajó. Vai ser muito melhor. Bate mais um retrato. E agora vamos, seguidores do chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sabe. Stop! Scorpions, Scorpions. Sound Prime, Prime, Prime. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu. O time do Santa Rosa comemorando a vitória de 4-1. É? Feliz a vida! Aqui do nosso ladinho, um abraço, obrigado, viu? Tamo juntinho! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Sou nessa época. Banda Amazonas. Meu amigo Cleiton, tá comigo, abraço, maninho. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem. Família Biruta, isso aqui do nosso ladinho. O pique da companhia do Frank Digital, lá de Marudá, aqui com a gente, ó. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Agora prepare-se para entrar no mundo de alegria através de um som de alta qualidade. Opa! Tocando tudo que há de melhor. Scorpio Sound. Scorpio Sound. O venenoso do Pará. Só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima aí, ó! E bora sair do chão! E bora sair do chão! Pode sentar mais um pouquinho, eu fecho assim, ó! E a galera que vai pular o carnaval solteira, dá um grito! E vai passar o carnaval solteiro, bota o bracinho pra cima pra ficar bonito aí, ó! Joga a mão pra cima, e joga, e joga, e bate na palminha, e tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Vambora! E sai do chão, e sai do chão! Terroristas de Manudá! Reinaldo Tiqueto, Breno, galera do Beiradão também! Desbancou o Grêmio do Praia do Jogo do Ar! Sempre Banda Melodia, a nova cara. Adriane, Michele e Mary. As aventuras de amor e paixão. Pra cima e sai do chão. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu sou e o que é o amor? Like é de fogo. E bora, sai do chão, e sai do chão, e sai do chão. Lembra? Edgar Lanches de Marudá e o Frank Digital. Cansado, dá um grito. Tem ninguém cansado aí, não? Que vai até 6 da manhã, dá um grito! Oh! E joga a mão pra cima, a torcida do Paysandu! Joga o bracinho pra cima, a torcida do Remo! Malais! 1, 2, 3, 2! Meia-noite na janela, te vejo na lua cheia. Oh. Sábado é dia de festa, no domingo capoeira. Quem for pobre que se quebre. Não atira pedra em telha. Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão! Cheira, cheira, cheira. Bota o pé na roda e vê no que é que tá. É Bahia de faca, cabo de peixeira. Cheira, cheira. É espinho de cato, tô a me cutucar. Mas eu acho que ontem... Acho que ontem eu bebi demais. Estou sentindo cheiro de gasolina. História de guerra e paz. É pra sair do chão, do chão. A gente sabe bem como termina. E pula e sai do chão, e sai do chão. Então não chore não, não chore não, não chore não. Agora dá um grito a torcida do Papão. Então não chore não, não chore não. Agora dá um grito a torcida.